de agora é nunca mais viver assim, como eu vivi, amando você. Tudo que eu pretendo a partir de agora é nunca mais sofrer assim. Estou